Obrigado, Bilu. É, tamo junto, pai. Quem sabe canta assim, ó. O paredão batendo, a mulherada tá animada. Tudo preparado, vai colar a revoada. Mete o shortinho coladinho com bundão. Eu chamei a Ladim pra botar esse refrão. Paredão batendo, a mulherada tá animada. Tudo preparado, vai colar a revoada. Meteu o shortinho coladinho com bundão. Chamei a Ladim pra botar esse refrão. Shortinho coladinho com bundão. Chamei de Aladim pra botar esse refrão. Paredão batendo, a mulherada tá animada. Tudo preparado, vai rolar a revoada. Meteu um shortinho coladinho com bundão. Chamei de Aladim pra botar esse refrão.